Bem-vindos, família, ao belo e próspero município de Santa Luzia. Sua história começa a ser escrita no ano de 1958, a partir do pico demarcatório da BR-316, onde tudo começou com a chegada do cearense Manuel Gaia e sua família, que se estabeleceram no Marco a 47 quilômetros distante de Capanema. Ali começava a surgir a nossa Santa Luzia do Pará. Porém, somente no ano de 1991, no dia 13 de dezembro, há exatos 24 anos que Santa Luzia tornou-se município. Foi uma batalha árdua, mas valeu a pena o esforço daqueles que se uniram para tornar realidade um sonho antigo, acalentado por décadas e buscado diariamente pelos homens e mulheres que fincaram suas raízes neste solo. Por isso hoje, todos os luzienses estão felizes, orgulhosos da sua terra, que comemora mais um aniversário e caminha a passos largos para o futuro e de mãos dadas com o progresso. Aqui nesta terra querida está plantado o sonho daqueles que abraçaram a luta de buscar a grandeza e a independência deste chão. Santa Luzia é uma terra abençoada, vigiada pelo meigo olhar da nossa padroeira. Hoje, mais do que o aniversário, os luzienses também estão comemorando o progresso de Santa Luzia, iniciado por bravos homens e mulheres lá no início de tudo, mas que agora está sendo conduzido com muita competência pelo prefeito Adamor Aires, filho querido desta terra e que vem escrevendo um novo capítulo em sua história. Hoje, conduzida pelo prefeito Adamor, Santa Luzia caminha lado a lado com o progresso, com a certeza de que um novo tempo já começou, proporcionando ao seu povo grandes conquistas. Uma realidade presente em cada nova obra, em cada novo espaço e no sorriso do seu povo. Hoje vamos cantar os parabéns para a terra querida, mas vamos cantar parabéns também para todas as conquistas que estão transformando Santa Luzia em uma nova cidade. Vamos cantar parabéns ao novo tempo que já chegou em Santa Luzia. Vamos cantar parabéns para todos os seus filhos que amam esta terra. Parabéns, Santa Luzia! Parabéns, terra querida! Parabéns, prefeito Adamor Aires, pelo seu trabalho, pela sua competência e pelo respeito e amor pela terra querida. E ele hoje presenteia seus munícipes e traz para comemorar o aniversário de Santa Luzia o maior show live do Brasil. Live. O show do novo Super Pop Live, que chega para fazer a festa para toda a família. O Águia chegou para dar show em Santa Luzia, família. Parabéns, Santa Luzia! Bate na palminha, galera de Santa Luzia, bate na palma da mão, na palma da mão, agora assim, ó, hey, ho, hey, ho, bora no pianinho, agora vai. Abre tuas asas, meu águia. Abre tuas asas, meu águia. Vai abrindo. E dá-lhe uma picada. Imagens aéreas agora, ó. Vem, meu drone. Vem. Bora começar. Pop Live. Agora! Quem diria? De Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Bota na pressão, vai! Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso só como a família pop gosta aqui de Santa Luzia. Saudade de tudo, mas só que não dá mais. Assim, maninho! Preciso dizer a verdade, matar a saudade. E o quê? Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Santa Luzia, um exemplo de cidade, viu? Cada vez mais bonita, cada vez mais crescendo. Embora o nosso país esteja na crise que está, mas o prefeito sabe dar uma alegria, saúde para essa cidade, para todos os moradores. Parabéns, prefeito Aramu! Parabéns, Santa Luzia! 24 anos! Tão novinha, mas olha o sucesso. Praças bonitas, iluminação tudo bacana. Que bom, hein? Manda a R15, disparando no sucesso. Ai, R15. Vamos curtir! Pois a mulher que os... Vamos brincar de verdade, gente. O nosso prefeito disse assim, Erickson, Juninho, se tudo ficar legal, a gente vai até 5 da manhã hoje. Contigo eu sei que... Então pronto! Dia e te penso e não canso de te dar amor. Se te vais, eu enlouqueço. Coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Mas tu és minha rainha. O Super Pop é meu vício, meu vício, meu vício. Obrigado, meu parceiro Betinho, Betinho Oliveira. Meu vício. Gente da mais alta qualidade, junto com meu parceiro DJ Júlio. Que bacana tá com vocês, galera! Bota na pressão, bota, bota na pressão, bota, bota na pressão, na pressão, na pressão! Um, dois, três, vai! Batida e na batida e na batida. E joga a mãozinha pra cima, a mãozinha pra cima, pra cima. Agora vai! Põe a mãozinha pra cima e grita. Ei! Das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece. Se tiver alguém no Paysandu, aí faz barulho. Se tiver alguém no clube no Remo, faz barulho. Quem é campeão brasileiro? Quem é Corinthians aí? Quem é do Flamengo? Dá um grito. Que é isso, minha produção? Torcida do Paysandu aí, bota a mãozinha pra cima. Só a torcida do Bicola. Só a torcida do Bicola. Joga o símbolo do Paysandu. A torcida do Papão bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Aí, ó. Uma listra branca, outra listra azul. Aí, ó. Apaga tudo aqui. Joga o símbolo do Leão agora, só quem é do Remo, bota a mãozinha pra cima. Do Leão, do Leão! Cadê a torcida do Leão? Bate na palma da mão, cadê a torcida do Leão? Bate na palma da mão, agora vai! Remo! De novo vai! Remo! E quem sabe... Não, eu quero bem mais alto... Só quem tem muita saúde aí bota a mãozinha pra cima. Só quem tem muita saúde bota a mãozinha pra cima. Agora canta, canta, canta, vai! Libera! E deixa no batidão, deixa, deixa no batidão. Bora esquentando o maninho. 3, 2, 1, já! Mas cadê o jamaicano? Não acordou bem ele hoje. Vai pro meio, meu irmão! Tá faltando. E a gente já não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Tá faltando. Sentimento. E a gente já não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Não rola muito. Joga o dedinho pra cima, bora João Prefeito do Jurunas, ele é a primeira dama, agora! Não há mole, amores que mata, amores que fere, amores que dói, amores que amada. Lá vai outra! Queen tá aqui com a gente. Portal de noite por aí, pode crer, Romilson. Toda a galera também do Portal Bragantino. Lembro de nós dois sentados na... Galera de Bragança também aqui na minha direita. Obrigado mesmo, com carinho, hein? Lembro da gente conversando altas gargalhadas. Galera da Fruteira, Novo Horizonte. Lembro nós dois de telefone várias madrugadas. Aquele abraço, meu irmão. Eu lembro o dia que aceitou. Super Pop. Lembro da gente andando de mãos dadas. Eu lembro. Deixava na porta de sua casa. Ellison, som. Lembro dos sonhos para o casamento. Eu lembro das brigas bobas sem fundamento. Eu lembro e choro. Ellison. Eu lembro e choro. E a nossa galera de São Miguel do Guamá. Obrigado mesmo de coração, galera de São Miguel, galera de Castanhal, galera de Santa Maria, aqui em Santa Luzia. Toda a galera de Capanema também. Grande abraço, a galera do Clique. Na TV de Capanema, pode crer, meu irmão. Manda, açaí e pimenta. Ai, tá dedo, hein? Toda a família nunca tem. Pode crer. E toda a família, lá vamos nós. Também tá no circuito, pode crer, DJ Alisson. No batidão, no batidão, no batidão. Mãozinha lá em cima. Agora! Deixa a mãozinha em cima. Só quem é filho de Deus, deixa a mãozinha em cima. Agora começa a jogar pro lado e pro outro, assim, ó. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Quem é filho de Deus, balança a mãozinha aí! E curte o Ellison Juninho da MC Nandinho aqui, ó. Tava no fluxo, avisei a novinha no gão. Sabe o que ela quer? Tava no fluxo, avisei a novinha no gão. Esse veio da Jamaica pro pop. Esse drone, garoto, dá mais um voo! E toda a família OQP também presente! Bezerra, vem aqui! Live. Deixa a mãozinha pra pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. E a mãozinha vai pra cima, mãozinha vai pra cima. Olha o copo! Bota o copo pro alto, nós vamos curtir a vida. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vai, vai, levanta a mão. E a mãozinha? Vamos curtir a vida. Vai, vai, levanta a mão. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Traz a minha taça, escuta o meu som pra comemorar. Libera esse som, Júnior! Olha o champanhe! Estoura essa champanhe que elas ficam loucas. Começa a rebolar com o dedinho na banca. Quem tá chapada aí, então levanta a mão. Vem que tá tudo liberado. E os nossos bobinhos também com a gente! Daqui a pouquinho tem o seca da latinha. E o Ronaldinho, quero te ver dançando. A noite já é nossa, vem que hoje é funk nejo. A locação traz a bebida que eu tô com dinheiro. Meu parceiro Daniel Castelo também. Gente nossa, gente amiga, gente do pop, meu irmão. Vamos ver. Deixa a camisa. Cheio de dinheiro. Cadê o voo, meu dinheiro? Eu falei pra pular! No chão, sai do chão! Agora vai! Tu tá tá, tu tu tarará, no balanço do chiclete, o chicleteiro vai dançar! Tu tá tá, no balanço do chiclete, o chicleteiro vai dançar! Tu tá tá, tu tarará, no balanço do chiclete, o chicleteiro vai dançar! Parabéns, Andaluzinho! Vem comigo balançar. Eu tô chegando. Olha o chiclete aí. O Wilson aumenta o som pra galera sacudir. Vem com mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Só quem é morador aqui de São Andaluzia, bota a mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima. Bora, DJ Alice. Canoa não virá o meu leonar. Mas se a canoa não virá o meu leonar. Joga lá. E se a canoa não virar? E diga eu vou me embriar. E se a canoa joga a mão pra cima? Coreografia! Obrigada! Vai, valeu, Maceió! Eu fiz uma fogueirinha esperando o meu amor. Tomou conta do terreiro e o Pop Live se esquentou. Mas é! É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar uma da sorte da beleza que surgia. Pra lá, eu vou cantar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia. Fazendo três giros! Sa, sa, só quem é da paz aí, bota a mãozinha pra cima, Santa Luzia! Tá bonito! Meu cavalo é forte, faz mil léguas sem cansar. Na batida do chicote, num galope à beira-mar. Meu cavalo alazão saiu no clarão da lua. Meu famoso garanhão, cavalgando toda a lua. Eu, hein? Papai, coisa boa. Eu sonhei que estava em Moscou dançando pagode. Um ano. Vamos. Eu sonhei que estava em Moscou dançando. Dali, DJ Edson. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. A gente, para Rayan, vamos junto, hein? Do grupo Norte Flores, tá no Pop. Ontem eu sonhei que estava em Moscou dançando. Alô, Chuck! Esse aniversário não pode parar, né, maninho? É um mês de comemoração, garoto! Ele já falou. Hoje tem um banho e uísque. Alô, Valzinho, qual é a tua comandante? Primo daí também tá aqui com a gente. Mas. Freia, freia, freia, freia. Banda 007. Pode ficar aqui só. O que a gente construiu não é preciso dividir. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois. Bom demais, né? Decidir. É muita curtição nesse pop, não, é doida. Espero que seja. Agora quem souber vai cantar bem forte, bem alto. Meu Deus do céu, que coro, hein? Mas essa casa eu só vou levar. O quê? Então toma. E amanhã a gente se acertar, tudo bem. Mas se a gente não voltar. Os gaviões também estão aqui presentes com a gente. Os moleques da farra, Júnior Furtado, o Bruninho, Hi-Fi. Os juntos, hein, parceiros? Meu violão e o nosso cachorro. Oh. Os camaradas do Bob, essa aí, galera, é pop no TG. Grande amigão Jean, bora Jean! 007. Milton, Silas, David, e presente no Pop Live, equipe Os Cínicos, também estão com a gente. Me encontrei, te mostrei. E a Grujaminha, Caroline Moraes, está aqui com a gente também, galera de Bragança. Bora, Bujão! E os bobinhos de orelha. Quer ser meu par? Procure entender por que é. Obrigado, amiguinha baixinha, pelo carinho e pela recepção. Sempre com a família Pop. Valeu, beijo, hein? Os amigos também ainda, personagens equipes. E a tradição aqui em Santa Luzia. Galera da JG Eventos. Alô, minha amiga Júcia. Alô, Guilherme. Forte abraço pra vocês. Os herdeiros também estão na área. Meu amigo Gabriel também aqui a bordo do Águia. Bora, Gabriel! Tamo junto, garoto, sempre! Todo dia eu quero, todo dia espero. Pina, Barbalho, nossa galera de Belém. Amo só você. E vai valer a pena mudar essa cena. Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro. Só você. É o 24º aniversário da cidade Santa Luzia do Pará. Realização total aí do nosso prefeito e a prefeitura aqui de Santa Luzia. Adamo Aires, à frente de tudo. É o prefeito que faz, o prefeito que mudou a cara da cidade. Com a nossa BD40L, meu irmão, aqui na área. Galera representando aí muito bem. No primeiro instante, vi que era amor. Renanzinho de Castanhal, o Diego, Escolto, Felipe, Ellison, DK, que não é o DK do pop, mas é o DK das modas. Segundo instante, Leve Sandrinha, vi que era você. Bandana, Cici, Caroline, Moraes, dessa galera aqui no Pop Live. Tanto sem te conhecer. Alô, Cici! É que nos meus sonhos você é linda, pessoalmente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas, eu vou te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu pra ser minha, vamos dividir uma casinha. Numa cama dormir de coxinha. Deus a... Só os anjos cantando, boy! Não, e os anjos cantam nosso amor. Amigo Charles, Hugo, Pão Garega aqui com a gente. Alô, Pão Garega! Não sei, talvez, será que ainda pense em mim? Triste acordar e saber que não vou te ver. Cada dia sem você parece um século para mim. Hoje eu chorei. Chorei. Nossa, lá fomos nós, meu irmão, rompendo fronteiras com o pop. Eles gostam disso. A equipe Ferro também, um grande abraço pra vocês. O Railan não veio, não? Pode crer! Adimerson! Os moleque doido! A pimenteira! Que estão aqui no live! Eu nunca amei alguém assim. Pense nesse amor. Não sou nada, sou ninguém. É pra curtir! Derrame de gelo, de orelha. Ei, Jack Brezer. A galera do parque também peso aqui no Pop Live. Gira mundão só pro seu coração. Não ligue. Família nunca tem, minha irmã. Será? Hoje eles estão tomando todas aqui no Lajinho do Ar. Eu acho que tem. Gira por essa paixão. Gira Super Pop. Só pro seu coração. Não ligue pra mim pra pedir perdão. Me arrisquei. Parceiro Gabriel! Eu sofri por essa paixão. Oh, aviso muito importante pra galera, o banheiro químico. Oh, é de no ginásio, viu, gente? 007. JG Eventos também, já aqui a bordo do Águia. Meu amigo Guilherme também, daí no meio da família Pop, minha irmã. Galera da Festa das Equipes, Anjinho. Um abraço na gente, né, meu irmão? Faz parte aqui do nosso círculo de amizade. Eita, dona Rose, dona Guilherme. Alô, Guilherme, você tem que vir aqui no Pop, independente de qualquer situação. Esse som é do seu coração. Daquele jeitinho, daquele jeitinho. Perereca, perereca, perereca, perereca. mata e quica, perereca suicida. Se ela rasteirinha, vai! Se joga e quica, perereca suicida. Se joga e quica, se mata e quica, perereca suicida. Se joga e quica, se mata. Alô, Daniel Castelo! Aponta pra mim que eu te mato, aponta pra mim que eu te mato. Eu te encho de amor e te sufoco com abraço. Eu te encho de amor e te sufoco com abraço. O meu bonde tá passando e ele nunca tá de toque. Se tu vacilar com ele, vai ganhar beijo na boca. Nunca duvide do bonde e também nunca se loura. Quando o DJ soltar, mata perereca com uma testemunha. Perereca suicida, se joga e... Darison! Erivaldo também presente! Riomar, do quilômetro 114! Mata e quica, perereca suicida, se joga e quica, se mata e quica. Os autometados do pop! Adamor, Alex, Adriele, Renata, Cleide, William, toda a galera aqui no Pop Live, Maninho! Daniel Castelo já avisa pra galera que tá chegando aí, dia 31 de dezembro, a festa da virada, SK Wise, meu irmão, todo mundo de branco, garoto, a celebração total, dia 30 de janeiro, também tem um lançamento aí do melhor bloco de carnaval, SK Bibi, olha os bonés aí da SK aqui, a gente já usando, tá todo lindo e bonito, maravilhoso. Olha o meu parceiro, João Neto, também tá aqui com a gente. Alô, João Neto! Manda aqui um abraço com muito carinho, nosso amigo. Galo Cego também tá aqui presente. Alô, Galo, aqui o Galo canta, meu irmão. O motora Romildo também daqui presente. O funk pesado. Eu chorei, né, meu irmão? Sem noção também! Novinho, eu vou sentar. Vem devagarinho, agora eu vou empinar. É bolo gostoso pra você gamar. Dedo na boca, vou sensualizar. Aham, novinho, eu vou sentar. Vem devagarinho, agora eu vou empinar. É bolo gostoso pra você gamar. Com dedo na boca, vou sensualizar. Aham, agacho, eu sento, eu quico, quico. Agacho, eu sento, eu quico. Aham, agacho, eu sento, eu quico. Faço movimentos pra te alucinar. Faço quadradinho daquele jeitinho. Vem com MC Suzy, você vai gostar. Sentar, bem devagarinho, agora eu vou empinar. Rebolo gostoso pra você gamar. Com dedo na boca, vou sensualizar. Agora vai! Novinho, eu vou sentar. Bem devagarinho, agora eu vou empinar. Rebolo gostoso. As musas do rock, garoto! O Netinho e toda a galera da moto, também presente, galera de São Miguel do Guamá, rompendo fronteira. Bora, Leandro Carvalho! E lá vamos nós aqui no ladinho. Equipe Ferro também juntinho. Eu vou sentar, bem devagarinho, agora eu vou empinar. É bolo gostoso pra você gamar. Com dedo na boca, vou sensualizar. Inclusive, mandar um grande abraço aqui toda a galera. Toda a galera da Rádio Princesa. Também daqui presente. JG Eventos. Apresenta em dia 2 de janeiro. Banda Desejo de Menina. Eita, banda virreira. Alô, Guilherme, alô, José. E a galera vai se preparando pro fogo do Águia. Fazer assim agora, só na manhã, pra galera curtir, vai! Mas que cara de pau a sua, me ligar de madrugada, Depois de tudo que me fez, não dá pra acreditar que ainda quer ficar comigo e outra vez tentar me dominar com seu veneno. Lembra dos lugares, festas e viagens que eu deixei. Notícia aqui de utilidade pública. Lembra daquela amiga. Eu sou o responsável do veículo de placa. É com ela que JXA 3604. Perdeu seu pai. Quer me contar? Como vou culpar esse até o mesmo? Área VIP com a stop da Amanda. Whisky, vodka e Chandon. Pra cima, garota, o Wilson. Wilson. Vou desligar, tchau. E me pega leve, Adano Oliveira tá aqui presente. Patrão Rogério Corfino, Mauro Marcelo Fabão, Grupo Cadão. É forrozinho. E toda a equipe mega de Bragança, o Rogério! Na minha mira, gosto quando tu fica sentada, você quica, tu tá perdendo a linha, cê tá sensacional, rebola pra geral, tá louca, tá maluca, dedo na boca e empina a bunda, começa a tremer. Garotos da praça também aqui com a gente, marcando presença. Aniversário de Santa Luzia. Dedo na boca e na bunda. Começa, prepara. Nossa amiga Mayra tá mandando um abraço aí pra família Geração Y aqui no Pop. E só ali o descarado, hein? Super Pop. Tem garota vivo, hein? Super Pop. Vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão. Nossa amiguinha Gisele, vai no chão, novinha. Primeira dama aí do João Prefeito, chão, do Jurunas. Aí que presente, dona Gisele. Ele abraça pra você. O nosso amigo Toninho Pressão também presente. É, Toninho, é muita pressão esse Pop Live, meu irmão. Live, meu irmão. Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão, chão. Agora o João não é mais prefeito do Jurunas, é prefeito do Guapá, meu irmão. Novinha vai no chão, chão. Olha, se eu quero poesia, eu escuto roupa nova. Bora, meus bobinhos! Diogo Clécio, já vai ter tua também, tá aqui com a gente. Valeu, Diogo Clécio! Eu quero é curtir, eu quero é beijar o show do safadão. A galera vai dançar. Novinha vai no chão, novinha vai no chão. As alegrinas aqui no ladinho pirando tudo. Beijão, meninas. Os indignados, o Beck também, valeu. Do controle, a galera é do controle. Falou BD40L! É o sim! Vira cima, desce duas, desce três, vem gelada! Vai! Se vai no meu Ricardo, vai! Toda sexta-feira eu trabalho. Leandrinho, Douglas e toda a equipe estão me vendo. Garotos da praça também estão aqui presentes. Tá no ninho do Águia. Completando o ano que ele partiu, né? Mas ele vai ser sempre lembrado aqui no show do Águia, maninho! É forrozinho! Tá ligado, estou piscando, Juquimax, tô eu quero dias de sossego, eu quero paz. Sentir o cheiro dela, o que nem me lembro mais. E tudo que eu planejo, é agora cedo e trabalhar. Pegar o mesmo ônibus, e pra casa descansar. Mas todo fim de tarde, a galera me aciona. Águia de Fogo!